opinião, experiência. O mundo foi bem feito, todo mundo tem defeito, ninguém é direito. O mundo foi bem feito, todo mundo tem defeito, ninguém é direito. Não adianta aprender, não adianta bater, não adianta matar. Vocês têm que entender, todo mundo tem direito, ninguém é direito. O mundo foi bem feito. Não adianta aprender, não adianta bater, não adianta matar. Yeah.